astro guia pro meu farol. Gesto, riso em sua voz. Largo rio, berço e foz. Vento, brisa, arrecife, atol. Na terra.